não tendo as provas na mão. Não sabemos por que fado, estando longe dele então. Não teve companhia e nem reclamar ninguém. Não chegou a ser refém. Yeah.

sempre nós dois. E eu sei que vais me dar a razão. E o que ficar entre nós dois não cabe só nesta canção. Cantou Lena D'Água, 9 horas e 35 minutos. E agora vamos ficar com os Irmãos Verdade. E logo a seguir vem a Naira com Gosto da Cidade. E eu depois volto já a seguir. Então até já. eu não sei o que é feito de ti. Sei que tudo acabou desde o dia que partiste, mas sei que o nosso amor viverá para sempre. Volta pra mim, quero te assim, te espero. cidade. Do campo e do vento, gosto do mar e do lar, gosto do ar e do nadar, gosto de ti e de ti. Quando partires, se partires, terás saudade. Se ficares, terás saudade, terás sempre saudade. Acabamos de ouvir a Naifa com Gosto da Cidade. E agora vamos ficar com a Beatriz da Conceição, para o Sr. Braga, que está à escuta. Para ele um grande abraço também e tudo que é bom, bom dia para ele. Então vamos lá ouvir esta dedicatória para o Sr. Braga. Deito no homem em minha cama, aberta no meu rasgada em lençóis de sono. Tentei ser tudo o que era, nas horas da mão para corpo e campo aberto ao vento. Tentei ser a primavera e cantei meu triste nada. Vi tal canto da memória por te viver e sonhar. Amor sem glória,

Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Vocês sabem que no dia 9 de novembro é uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montição em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montição em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montição em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Sou calceteiro, gosto de assentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Frère El Pavégor est le spécialiste du pavage, la création d'allées, de clôtures, de terrasses dans la maçonnerie. Et Frère El Pavégor sera vous conseiller sur le choix des pavés, granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. SARL Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45520 à Sercotte, au 02 52 16 09 93 ou au 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavé avec expérience. Pour être au monde, on commence le Congrès Pilote. Et ça arrive pas Igor, 59 route nationale 20, 45520 à Cercotte, 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Du Portugal du mardi 5 novembre au samedi 9 novembre 2019 dans les magasins Super U et Hyper U de la région. Hyper U de Baule, Chalette, Montargis, Saint-Père-sur-Loire, Prugnon-Soulogne, Chissé-en-Touraine, Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Florent-sur-Cher, Salbris, Selles-sur-Cher, Vierzon, Beaune-la-Rolande, Beny-sur-Loire et Châtillon-Coligny. Retrouvez les produits suivants. Le chinchard surgelé en 1 kg à 4,95 €. Le chevreau à 10,50 € le kilo. Les gésiers de volaille frais à 2,95 € le kilo. Les morceaux de morue surgelés en 800 g à 5,95 €. Le chorizo moro, la pièce de 180 g à 1,75 €. Chorizo pilipil transmontano 180 g à 1,95 €. La morue calibre 16-20 à 9,95 € le kilo. Le jambon sans os à 37,90 € la pièce de 6,5 kg environ. Soumol, orange ou ananas, le pack de 6 bouteilles de 1,5 litre à 7,45 €. Le vin vert gâtant rosé ou blanc, la bouteille de 0,75 € à 2,95 €. Porto Branco, Lágrima Ramos Pinto, la bouteille de 75 centilitres à 11,45 €. Porto Tinto Calen, Três Velhotes, la bouteille de 75 à 7,95 €. Les beignets de crevettes ou viande à 2,99 € la barquette. Chorizo Transmontano à 7,95 € les 720 grammes. La bière Sag Radler, 6 par 33 à 3,95 € le pack. Les gâteaux Natas à 3,75 € les 360 grammes. Le vinaigre blanc Lesiria à 0,69 € la bouteille de 50 centilitres. Vin blanc Zemanel, 1,95 € la bouteille de 75 centilitres.

Dame, tu canto a Bruna Tatiana, agora passa um minuto das 10 e vamos começar esta segunda hora vamos começar com o Tristão da Silva, com Aquela Janela Virada para o Mar, uma canção antiga, dos anos 50, 60, e vai ser para o Sr. Joaquim Gonçalves e para a sua esposa, que estão à escuta sempre todos os dias da Rádio Arcanciana, então para eles. Vamos ficar então com o Tristão da Silva, Daquela Janela Virada para o Mar. Muito bom dia, boa quinta-feira. Naquela janela virada para o mar, 100 anos que eu vivo, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar. Na boca da barra tentando perder-me, e aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes desci esse beijo e fui do mar fora com a alma a sangrar, levando a ideia, os lábios que invejo, e aquela janela virada para o mar. Aquela janela virada para o mar. Banhei o mar alto, olhar-se ondas uma a uma, preparando o assalto para fazer teu barco em espuma. Repara na quilha, bailando na crista das vagas gigantes que o querem tragar. Se não tens cautela, não pões mais a vista naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembra-me a noite de meio do ar, dos vários gaiatos que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse encalhar na boca da barra e bem de fronte daquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Manheiro do mar alto, olhar as ondas uma a uma, preparando um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar como aquela noite que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela. Daquela janela virada para o mar, cantou Tristão da Silva para o Sr. Joaquim Gonçalves e a sua esposa. E agora vamos ficar com a Anita Guerreiro e Cheira Bem, Cheira a Lisboa. E é para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa também, ali para os lados da Leon Valley. Então, para eles também, um muito bom dia a todos. Pronto. Olha. Faz por uma chinela da ribeira. Se chama cheira a terra é, prometida. Pois é, pois é. Pro fim tem aí o cheiro a rosmani. Das tascas da viela mais escondida. Cheira a iscas, com ela via vinho. Um craveiro no mato a cortava. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa. Fregata que se ergue na proa, a farinha que teima em

Hoje é um novo dia, cantou a gíria de amor elétrico, a voz de Rita. A Marisa Liz, assim aqui é. E agora a Rita, agora que sim, agora vai ser a Rita. Rita Guerra, com o sol à espera. À espera do sol, é assim esta canção da Rita Guerra, e logo a seguir vem o da Silva. Muito bom dia. Do Sol, cantou Rita Guerra. São 10 horas e 18 minutos e agora vamos passar aqui com o da Silva e o Cadeado, e logo a seguir vem uma dedicatória aí já para todos os amigos que estão aí à escuta. Então, para eles, muito bom dia e para todos vós que estão já escuta da Radar Conselho. Deixas meu peito ao espaço do inferno e a um do paraíso perdido entre os lábios que são como cadeados. Admito, meu coração foi atropelado, meu admirar foi roubado, meu pensamento docemente raptado. Estou noutro mundo com sorriso sem sentido, embriagado pelo teu charme, perdido no teu brilho. Contigo esqueço o chão que piso, cada olhar teu para mim parece um tiro. Cupido não brinca quando aperto no gatilho. Estou no chão derramando sentimentos por ti. Única modelo na passarela da minha mente, no meio de mulheres sopra mim esfurecendo. Preso a corrente que não se vê só sucede. Eu sou comigo, estou em queda iminente. Ao acordar e o outro ao deitar, e por mais que eu lute até me movo, sabe o caminho pro teu Facebook. Cada dia meu pede um sorriso teu, e cada SMS carrega um sou muito seu. Se estás longe eu tô morto, encaixas em mim como um coração num corpo. Meu sorriso é um quebra-cabeças, luz de evidências que só tu desbloqueias. Preso no enredo da tua teia, estou a dançar ao ritmo da tua envolvência. Paralisado pelo teu assalto, meu peito está de código marcado, totalmente selado e trancado. Isso tu tens, password chave. Cadeado, cantou da Silva. E agora vamos ficar com uma dedicatória, e esta é para o Bruno, o colega do programa Portas Abertas ao Desporto ao Sábado, e para ele um grande abraço e tudo cada um, e para todos os seus colegas que estão todos à escuta. E então eu escolhi aqui uma cantiga, uma canção brasileira, aqui para eles e para todos os seus amigos brasileiros também que trabalham com ele. E para todos vós que estão aí desse lado à escuta da Rádio Arconciel, então vamos ficar com os Canta Bahia e os Morangos ali do Nordeste. Então muito bom dia para eles e para todos vós. Me se satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe só cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Cantaram os Canta Bahia com os morangos do Nordeste ali para o Bruno, que ligou há pouco para cá, e para os seus colegas de trabalho. E agora vamos ficar aqui com a Raquel Tavares. Palavras, que também é uma música, uma música de Roberto Carlos, para quem conhece esse grande cantor brasileiro também. E essas músicas todas, então a Raquel Tavares vai cantar Palavras logo a seguir. Vem os HMB com Escuta o Meu Peito. Muito bom dia. Que já não existe. Ah, aquele mesmo amor que nunca esperou acabar tão triste. Não. Que eu já não amo. compreender o que restou de um amor que foi tão bonito. Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo. Foi pouco que restou de tanto que existiu, recordações e nada mais. O que restou? Recordações e nada mais. Vá-me dizer palavras que venham me fazer chorar depois. Eu sei que vou viver por muito tempo ainda das lembranças de nós dois. Recordações e nada mais. Não há nada mais a declarar. Se te esforças para não acreditar, não trago nada, não, em segredo. E se me falta a convicção, é só por medo. Podes duvidar, mas tens de te entregar, porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu pai. Não toca todos, mas sei que ele é para mim e para ti. Podes duvidar, mas tens de te entregar, porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta. 10 horas e 34 minutos e acabamos de ouvir o JHMB com Escuta-me o Peito. E agora vão ser os Olá dos Namorados com Solta-se o Beijo. E já agora vou dedicá-la aqui da parte de dedicada aos todos os animadores, para todos os doentes, para a família Pinheiro também, e a da parte da Senhora Maria do Céu. Muito bom dia para ela e para vós todos que estão já à escuta. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar, ainda onde te deixar. Solta-se o Beijo, cantaram os Alas Namorados com a participação de, também de Sara Tavares. E agora vamos ficar com os Chutes e Patapés com o Futuro da Nação. E logo a seguir vem o JKF com Dançando na Noite e o JKMB com o Dia D. Chutes e Patapés que vão estar sábado 16 em Poitiers. Quem se quiser ir por lá dar uma volta, há que aproveitar. São longas distâncias, são luzes na chuva, gelam-se os ossos, a queimadura. São traços vermelhos que riscam o chão. Tu segues para o norte e ouves esta canção. Mãe, e as zangas do pai são já só saudade, um lamento e um ai. Lá para onde vais há uma quimera e vais acabar a ter alguém. Amar nessa terra cinzenta, tão longe do teu mar, mas nem tudo é mau e a vida acaba por sorrir. Tu trabalhas no duro e tens um filho a nascer. Foram Chutes e Pontapés cantaram Os Futuros da Nação e agora são os HMB. Não, agora não. Agora é os HIF, depois é que é o HMB com o dia D. E logo a seguir também vou ter a recordação do dia. Hoje vai ser um escritor francês. Então, até já. Oh, yeah. por dentro, com a vontade de me querer expressar. A mão no bolso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Hoje é o dia D, o dia que é bom pai. A alma de quem? Quem não sabe o que é viver? Expressar. Não é o mundo que dita a sentença. Uma só voz pode fazer a diferença. Tu não és ninguém, és ninguém. Melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia dele. Quem não sabe o que é viver? Pois tu não és ninguém, melhor que ninguém. Não, não, ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arrombar a alma de quem? Quem não sabe o que é viver? Queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. A mão no pulso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia de dia D, cantaram os HMB com, na voz do Herbert Marques. E agora vamos então passar à rubrica Recordar, e hoje vamos aqui recordar a pessoa que nasceu no dia do programa, uma pessoa conhecida, e que tem por nome, uma pessoa conhecida, que é um escritor francês, que tem por nome Albert Camus. E Albert Camus nasceu na Argélia, a 7 de novembro de 1913, que foi um escritor, filósofo, romantista, jornalista e ensaísta franco-argelino. Ele também fez parte de atuou como jornalista militante envolvido na resistência da francesa. Situando-se próximo das correntes libertárias e durante as batalhas morais no período de pós-guerra, o seu trabalho incluía peças de teatro, filmes, poemas, ensaios, e onde ele desenvolveu um humanismo baseado na consciência do absurdo, da condição humana e na revolta como uma resposta a esse absurdo. Para ele, essa revolta leva à ação e fornece sentido ao mundo e à existência. Daqui, então, nasce essa estranha alegria que nos dá e que nos ajuda a viver e a morrer. Ao longo da sua carreira, Camus envolveu-se em diversas causas sociais, protestando vivamente contra as desigualdades que atingiam os muçulmanos do norte da África, defendendo também os exilados espanhóis, antifascistas e vítimas do stalinismo. Ele ainda foi também um entusiasmado defensor da objeção da consciência. E Albert Camus, Albert Camus nasceu durante a ocupação francesa numa família dita Pied Noir. O seu pai, Lucien Auguste Camus, era francês, nasceu na Argélia, e a sua mãe, Catherine Hélène Santos, também nascida na Argélia, era de origem marroquina. Camus conheceu cedo o gosto amargo da morte, porque o seu pai morreu em 1914 na Batalha de Marne, durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele tinha apenas um ano. A sua mãe então foi obrigada a mudar-se para Argélia, para a casa da sua avó materna, no famoso bairro operário de Bellecourt, onde anos mais tarde, durante a Guerra da Deslocalização da Argélia, houve um massacre de muçulmanos. O período da sua infância, apesar de extremamente pobre, era marcado por uma felicidade ligada à natureza, e de que ele voltou a falar no livro O Avesso e o Direito. Na casa morava também o seu irmão, que era um pouco mais velho, a sua mãe, a sua avó, o seu avô e o seu tio um pouco surdo, que era tanoeiro, profissão que Camus teria seguido se não fosse pelo apoio de um professor da escola primária chamado Louis Germain, que viu naquele pequeno pianoar um futuro promissor. A sua mãe trabalhava lavando roupa para fora, a fim de ajudar o sustento à casa. E ele quase abandonou os estudos devido a problemas financeiros da família. Mas um outro professor foi fundamental para que ele seguisse os estudos e se graduasse em fisiologia. E esse senhor chamava-se Jean Grenier. Tanto Grenier como o velho mestre Guérin serão lembrados mais tarde pelo escritor. O livro Homem Revoltado, em 1951, era dedicado a Grenier, e o discurso da Suécia, que foi pronunciado também pelo discurso por Camus ao receber o Nobel, foi dedicado a Germain. Em 1938, Camus ajudou a fundar o jornal Alger Républicain, e durante a Segunda Guerra Mundial até 1947 colaborou no jornal Le Combat, além de ter também colaborado no jornal Paris Soir. Camus mudou-se para a França em 1939, pouco antes da invasão alemã, e mudou-se principalmente devido às polémicas com as autoridades francesas na Argélia. Nessa época também fazia parte do Partido Comunista, do qual se desvinculou pouco tempo depois. A sua esposa e os seus filhos permaneceram na Argélia devido à guerra. Nem Camus pôde voltar à Argélia, nem a sua esposa e os filhos puderam vir para a França. Ele ficou em Paris durante o começo da ocupação nazista, trabalhando num jornal. Devido à censura e à vigilância constante dos nazistas, a maior parte dos jornalistas franceses mudaram-se para a região de França, de Vichy. Camus conheceu também Jean-Paul Sartre em 1942 e tornaram-se bons amigos no tempo da pós-guerra. Conheceram-se devido a um livro chamado O Estrangeiro, do qual o senhor Jean-Paul Sartre disse que gostava muito de conhecer essa pessoa. E ele então, um dia numa festa em que estavam juntos, então apresentou-se a Sartre, e dizendo que era ele o autor do livro. E a amizade durou até 1952. E depois dessa amizade, quando a publicação do livro O Homem Revoltado provocou um desentimento público entre os dois filósofos, devido aos comentários que Camus fazia em relação ao comunismo soviético, do qual Sartre era partidário. Albert Camus recebeu o Prémio Nobel de Literatura em 1957. Camus morreu a 4 de janeiro de 1960, vítima de um acidente de automóvel, assim é que foi. Peço desculpa, estava aqui a preparar a música e não deu. E então, a sua mãe também, a Catarina Santos, morreu em setembro do mesmo ano. Camus não pretendia ter feito a viagem a Paris de carro com o seu editor Michel Gallimard, e a mulher desse, Janine, e uma das suas filhas, a Anne, pretendiam ir de comboio com o poeta René Char, já que até tinham já comprado as passagens, mas por insistência de Michel ele aceitou a boleia. René Char também foi convidado, mas não quis ir de carro. No acidente, o carro do Michel Gallimard espatifou-se contra uma árvore e apenas Camus morreu na hora. Michel Gallimard morreu no hospital 5 dias depois, e o relógio do carro parou no instante do acidente e marcava então 13 horas e 55 minutos. Albert Camus encontra-se sepultado no cemitério de Lormorin, em Provence Alpes Côte d'Azur, ou província Alpes Costa Azul, em França, para ser assim bem em português. E pronto, foi assim mais uma recordação do dia do programa, de uma pessoa que nasceu no dia do programa, e hoje foi o Albert Camus, um grande escritor, filosófico, romancista, jornalista, onde vou aqui recordar algumas obras dele, quando foi então a revolta das Astúrias em 1936, L'Envers et l'Endroit, o Avesso e o Direito em 1937, As Nozes, a Reflexão sobre la Guillotine também em 1947, e L'Étranger, o Estrangeiro, em 1942, L'Injuste, Os Justos, uma peça em 5 atos, e muitos, muitos mais. A Peste também, L'État de Siège, muitas, muitas, muitas, muitas crónicas, muitos, muitos romances, O Homem Revoltado também, o homem Revoltado, L'Homme Révolté, e L'Été, o Verão, em português, que foi em 1954. Então, assim foi mais esta recordação deste senhor, deste grande escritor, que foi Albert Camus. Também nós tivemos um escritor que se chama José Saramago, também foi Prémio Nobel de Literatura em 1998. Sim, foi 88, se não estou em erro, penso que foi em 88 que o senhor José Saramago foi, 98, assim é que foi, que também já nos deixou. E pronto, assim vai mais uma recordação. Para a semana haverá mais, e como todas as semanas, recordo aqui sempre uma pessoa bem conhecida e que, como toda a gente sabe, é sempre bom saber aqui um pouco destas pessoas que são conhecidas, que cantores ou artistas ou escritores, como o ex-Albert Camus. E agora vamos continuar, porque já passam 5 minutos das 11, vamos atacar esta terceira hora e vamos ficar com este cantor que se chama A Sétima Região, Por Quem Eu Não Esqueci. Então vamos lá ouvir esta bonita canção e depois vamos ter também mais uma dedicatória e muita música até ao meio-dia. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira e obrigado mais uma vez por estarem aí desse lado, à escuta da Rádio Arcanciel. Esqueci, cantaram a Sétima Legião. E agora vamos ficar com a Maria Lisboa. Maria Lisboa, que vai estar connosco no sábado próximo, ou depois da manhã. Portanto, venham até lá dar uma volta, que vai ser um grande espetáculo com a Maria e também com a Orquestra 25 de Abril para animar o baile até às tantas da madrugada, como sempre. E então venham para lá dar uma volta, venham ajudar a rádio, venham ter connosco, vamos passar uma noite, uma das últimas noites do ano, é a última para a rádio, para a nossa rádio, é a última, e vamos lá festejar então os 34 anos da nossa rádio. E é por isso que estamos aqui, para vos oferecer estas músicas, portanto venham até lá para passar uma boa noitada connosco. E então vamos lá ouvir a Maria Lisboa, e também já agora vou dedicá-la à Maria, que também nos ligou para cá, e então para ela também um muito bom dia e tudo cada. Maria Lisboa, zumba zumba comigo. Zumba, zumba comigo, cantou Maria Lisboa, vai estar connosco que sábado que vem. E agora vamos ficar com os Nénamos, com o sabor aqui zumba. Logo a seguir vem o João Pedro Paes e a Ana Rita, que assim é que é. Então, muito bom dia a todos e até já. Sabe na quinta, sábado que eu vi. Alô, fim de semana chegou, qual o sabor que hoje trazes em ti? Alô, fim de semana chegou, tu tens sabor a risom, eu tenho sabor a ti. O teu beijo tem mais que um sabor, e o meu desejo aprova o nosso amor. O teu beijo tem mais que um sabor, e o meu desejo aprova o nosso amor. A mim tu és especial, nunca vi ninguém assim. Camaleão do sabor que me enlouquece sem fim. Segunda, sabor romã. Na terça, abacaxi. Na quarta, sabe a maçã. Na quinta, sabe a kiwi. Alô, fim de semana chegou, qual o sabor que hoje trazes em ti? Alô, fim de semana chegou, tu tens sabor. que ousou. Transformar a guerra num rasto de pó.

Ingrato, cantou Yolanda Semedo, Yola Semedo, assim é que é. E mais atrás tivemos o Toico, o Corpo Molhado, a Ana Rita, o João Pedro Paes. Só música bonita e boa, boa música. E agora vamos ter também mais dois fados, bonitos aqui do Carlos do Carmo e da Amália Rodrigues. Duas Lágrimas do Orvalho. E a Amália Rodrigues vai-nos cantar porque não te fostes embora, assim é que é. Não sei porque te fostes embora. Então vamos lá ouvir estes dois fados, que são para vós todos que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, para o senhor Delfim, para o Paulo Alentejano, um abraço para ele, para o Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço para todos vós que gostam de fado. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fados, um de Carlos do Carmo e outro da Amália Rodrigues, dois grandes fadistas, dois grandes fados, duas bonitas vozes, e como sempre aqui todas as manhãs de quinta-feira. Então vamos lá ouvir estes fados para vós todos ouvintes da Rádio Arconciel. Duas lágrimas do orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco vale para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mal te fiz, que importa? Só sei que o dia par é aquela hora. Não sei porque não vais bater-me à porta. Não sei se gostas de outra hora. Se eu estou ou não para ti, já morta. Não te quero e penso em ti. Não sei, cantou, não sei porque te foste embora, cantou Amália Rodrigues, mas atrás foram duas lágrimas de orvalho com o Carlos do Carmo. Para todos vós que gostam de fado e não só, são 11 horas e 41 minutos e agora vamos. E agora vamos continuar com mais música e vai ser o Rui Bandeira e logo a seguir vem os Chutes também e o José Cid. Então, muito bom dia e boa quinta-feira para vós todos, já escutadora da Alcancel. Muito obrigado por estarem desse lado. É um prazer também estar aqui para vós, oferecer estas músicas todas as quintas-feiras de manhã, todas as manhãs de quinta-feira, assim é que é. Então, até já. Sei que tudo acabou. Já sinto a solidão dentro de mim. Por mais que feche os olhos, tu vives nos meus sonhos. Um grande amor jamais acaba assim. Foi por ciúme que eu tanto errar, não queria magoar teu coração. Um dia vais voltar, para sempre vou-te amar. Vais lembrar as longas noites de paixão. Sei que não vais esquecer. Fazer amor. Agora a nossa cama está tão fria. Eu choro quando entro em nosso quarto. Não sei o que fazer. Sempre estou a sofrer. Dói demais saber que não estás a meu lado. papel vazia. Pequenas coisas, pequenos pontos vão-me mostrando o caminho. Às vezes aqui faz frio, às vezes eu fico imóvel. Não sei se vou lá chegar. Tenho coisas para fazer, tenho vidas para acompanhar. Às vezes lá faz mais frio, às vezes eu fico imóvel. Às vezes lá faz mais frio, ao meu lar mais profundo. Onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio, às vezes eu fico imóvel. Às vezes lá faz mais frio, o teu peito vazio. Perfeito vazio, cantar a chutes e pontapés. Agora vamos ficar com o José Cid e o Velho Moinho, e logo a seguir vem Tony Carreira com Dani Brião. Enquanto houver mulheres, tão que eu radifano. Muito bom dia. Sempre que eu tento recordar o que ficou daquele amor, só vejo velas a mudar, os teus cabelos a rolar, sinto o perfume de um. Venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste marcas no moinho, igual à vida, igual aos anos. O vento que nos faz mudar é o destino que nos dá amor, tristeza, nos enganos. Velho moinho, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher que nunca mais eu encontrei. A solidão invade, nem um olhar, nem um sorriso. Procuro em desespero um coração sincero e sem esperar vejo-te a ti. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será um luz do amor. Sur mon écran de verre, des hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. On vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre vie? Maintenant, laissez la place. Vous verrez où elles passent. Elles en feront un paradis. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme et l'amour sera le premier. J'ai besoin d'une femme pour réchauffer mon âme et me montrer la vérité. l'humanité sera sauvée. Sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, cantò Antoni Carrera e Dani Brion, In quanto ver mulheres. E agora vamos terminar este programa com. Vamos terminar aqui com fado. E depois vamos dar para despedir este programa, porque já estamos mesmo a chegar ao fim. São a quase meio-dia. Então, até já. Se esta vida continua por mais uns dias escassos, se esta vida continua por mais uns dias escassos, mas pedras da minha rua já te conhecem os passos, mas pedras da minha rua já te conhecem os passos. E quando passas vê lá, há tantas pedras no chão. E quando passas vê lá, há tantas pedras no chão. Que escusas de vir para cá com sete pedras na mão? Que escusas de vir para cá com sete pedras na mão? Se de uma zanga qualquer o nosso amor acabar, se de uma zanga qualquer o nosso amor acabar, hei de ter, se Deus quiser, muitas pedras para tirar. Hei de ter, se Deus quiser, muitas pedras para tirar. Mas também, se eu não for tua, sempre tu até ao fim. Mas também, se eu não for tua, sempre tu até ao fim. Que as pedras da minha rua se levantem contra mim. Que as pedras da minha rua se levantem contra mim. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Tenho aqui uma música para mandar, assim aqui é. E quero desejar uma boa continuação desta quinta-feira. E um bom fim de semana também. Venham até à Sala de Montição, porque temos lá um grande espetáculo com a Maria Lisboa. E então venham até lá passar uma noitada connosco. Vai ser um grande espetáculo com a Maria Lisboa, como faz sempre em qualquer parte do país e do mundo, porque vem cá nos ver este ano. Então, boa continuação na quinta-feira, tudo bom para vós, muita saúde, sejam felizes e venham até à Sala de Montição, a Salão de Blanco, ter connosco. Até lá, um grande abraço a todos e até para a semana.